nossas armas estão nas ruas, é um milagre. Elas não matam ninguém. A fome tá em toda parte, mas a gente come, levando a vida na arte. Todos choram, mas só há alegria. Me perguntam o que é que eu faço, e eu respondo: a gente come.